os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Eu sou a Rita Bernardo e estou aqui, como já é mais que habitual, na companhia da Joana Lourenço. Olá, olá. Olá, Rita. Olá, olá Joana. Olá, ouvintes. E nós estamos aqui, mais que prontas, para iniciar estas próximas duas horas, nas quais vos iremos acompanhar, quer estejam a estudar ou a fazer outra coisa qualquer, ou até mesmo à espera de ir para as malfadadas aulas de inglês de quarta-feira. Olha, eu já me livrei disso. Eu também. Ficou eu o também. Ano passado. E o nosso programa de hoje, Joana? Nós hoje temos um grande programa. Temos um programa dedicado aos anos 80. Vai ser muito bom. Temos um convidado, não é? Especial, especialíssimo. É tão especial quanto o programa. E não vou, acho que vamos deixar a apresentação para mais daqui a bocadinho. Também não acho achas? Que sim, também acho que sim. Para eles ficarem curiosos. Também acho que sim. Vamos fazer render o peixe. Render o peixe, exatamente. E vamos começar já? Vamos. Não temos melhor maneira para começar, não é? Não temos, não temos. Ele teve o seu auge durante a década de 80, início da 90. MC Hammer ficou conhecido por esta música que hoje aqui vamos passar. E o Can't Touch This. Eu gosto muito da dança dele nesse vídeo. Esse videoclipe é muito, muito bom. Mas pronto, não vamos perder mais tempo e vamos já para... You Can't Touch This. You Can't Touch This. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. My this. Music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing? Touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and pants. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire going and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that. Like that. Pull a little bit, just fall on back. Let them know that you're too much. And this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white boy tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That word, because you know you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't prove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this and you're gonna get there. Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Hammer time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm going. touch this. You can't touch this. A segunda, a terça e a quarta são cinzentas. À quinta não me importo. E tudo isto porque à sexta estou apaixonada. Que lindo, Rita. Se vocês reconhecem esta letra, apesar da má qualidade da tradução, reconhecem a banda certamente. Eles desde sempre rejeitaram a classificação de banda gótica, apesar de vestirem todos de preto e de terem os olhos sempre pintados. E têm como único membro fixo o vocalista Robert Smith. Vocalista e guitarrista. Queres dizer quem são? Não, eu acho que vou deixar... Vais deixar para mim? Vou deixar para ti. Tá bem, passa-me a pasta, passa. São os The Cure com Friday I'm In Love. Thank you. nation. As railhead pounds feel the steel mills rust. Water froze in the generation. Clear as winter ice. This is your there ain't no need for ya. Go straight to hell, boys. Go straight to hell, boys. Wanna join in a chorus of the Amerasian blues? When it's Christmas out in Ho Chi Minh City, kitty say Papa, Papa, Papa, Papa, Papa Sam, take me home. See me got photo, photo, photograph of you and Mama, Mama, Mama Sam, of you and Mama, Mama, Mama Sam. Let me tell you about your blood bamboo kid. It ain't Coca-Cola, it's rice. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Oh, Papa Sam, please take me home. Oh, Papa Sam, everybody, they wanna go home. So Mama San says, you wanna play mind crazed banjo on the druggy drag ragtime USA in Parkland International. Hey, junkie dumb USA, where procaine proves the purest rock man groove and rat poison. The volatile Molotov says, up loud and strong. The immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely could be any frontier, any hemisphere. In no man's land. Asylum here. King Solomon, he never lived round here. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Foram os The Clash com Straight to Hell. Esta música faz parte do álbum Combat Rock de 82. É considerada pelos membros da banda como a melhor música que gravaram. Oh, não fazia ideia. Eu prefiro o álbum London Calling. Também eu. E uma curiosidade, esta música foi usada mais tarde por uma cantora que é MIA para criar o seu single de sucesso, que é o Paper Planes. É sério? Sim. Eu, aliás, quando eu comecei a ouvir o Straight to Hell, comecei a ouvir a sonoridade. Exato. E achei piada. Não fazia ideia. Mas vamos agora para o panorama nacional.

Acabámos de ouvir On The Turning Away de Pink Floyd. Esta música foi lançada em 87, chegou a número 1 da tabela Billboard, e a música refere-se a problemas como a pobreza e a opressão e à tendência para as pessoas se afastarem daqueles que vivem nestas condições. Eu gostei muito desta música. Eu também, e tenho a dizer que gosto muito de Pink Floyd, claro. E da marca que eles deixaram nos anos 80 como uma das primeiras bandas de rock psicadélico. Uhum. E é uma coisa que se vê muito nos dias de hoje e não se via tanto na altura, portanto são verdadeiros pioneiros. Vamos passar ao seguinte? Vamos passar a uma grande, grande, grande, grande banda. Exato. E só posso dizer que quando James Hetfield respondeu ao anúncio no jornal local colocado por Lars Ulrich, em 1981, mal ele sabia que juntos iriam criar uma das bandas de heavy metal com mais sucesso no mundo inteiro. Um autêntico fenómeno que surgiu nos anos 80 e marcou várias gerações. Nós crescemos a ouvir a ouvi-los. Nós também. Falamos depois dos Metallica e esta é Seek and Destroy. Depois de Metallica, vamos passar a Public Enemy. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É um grupo de hip-hop de Nova York e esta música chama-se Fight the Power. Foi primeiro lançada no filme Do the Right Thing, de Spike Lee. Marcou a posição política do grupo, é um dos seus maiores êxitos e já foi considerada uma das melhores músicas de hip-hop de sempre. E eu concordo, é claro. E o que é que vem a seguir a Public Enemy, Rita? Só posso dizer, Public Enemy não é muito a minha praia, mas... ouve-se. A seguir a Public Enemy, temos outra banda que surgiu nos anos 80 e que dura até aos dias de hoje. Aliás, eles vão voltar a Portugal já no próximo ano, em 2011... num concerto no Parque da Bela Vista. Eu disse Bela Vista. Peço desculpa. No Parque da Bela Vista, no dia 31 de julho. Esta é das mais antigas, não deixa de ser boa. Aliás, é muito boa. E chama-se You Give Love a Bad Name. São os Bon Jovi. Pois, e esta é a minha vez de dizer, Bon Jovi não é de toda a minha praia. Vamos para praias diferentes. Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Fight the power! me, baby, taint your love. Touch me, baby, taint your love. Acabámos de ouvir uma das músicas que marca a corrente pop nascida nos anos 80. Talvez conheçam esta música na voz do Marilyn Manson, ou até mesmo das Pussycat Dolls. A própria música que nós acabámos de ouvir também não é um original, mas ficou conhecida por esta versão que nos é trazida pelos Soft Cell. Bem, só posso dizer que todas as versões que eu conheço desta música, nada tem a ver com nada. Bem, e vamos voltar outra vez ao hip-hop. Tem que ser. Vamos passar De La Soul com Me, Myself and I. Esta música faz parte do seu primeiro álbum, tornou-os conhecidos e marcou o seu estilo, hip-hop misturado com humor e crítica social. E pá, é uma das minhas músicas preferidas. Posso fazer uma pergunta? Pode, sim, senhora. Tem alguma coisa a ver com a música da Beyoncé? Nada a ver. Pronto, eu só sabia que ela tinha uma música com o mesmo nome. Então, pronto, vamos. Ela copiou, e eu não sei porquê, porque não tem nada a ver, estou mesmo chateada então. Estamos chateadas com a Beyoncé. Claro que sim, pá. Pronto. Não se toca em De La Soul, pronto. Vamos passar. Vamos passar a Me, Myself and I. Song. What I do ain't make believe. People say I sit and try, but when it comes to being daylight, it's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Now you tease my plug one style and my plug one spectacles. You say plug one and two are hippies, no we're not, that's pure plug bull. Always pushing that we formed an image, there's no need to lie. When it comes to being plug one, it's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. I am, poems I speak the plug too tight. Please, oh please, let plug to be himself, not what you read or write. Right is wrong when hype is written on the soul, they lie, that is. Style is surely our own thing, not the false disguise of showbiz. They lie, soul is from the soul, and in fact I can't deny. Strictly from the Dan called Stucky, and from me, myself, and I. It's just me, myself, and I. One and two, but that glory's been denied by cassids and gooky eyes. People think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he states black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July, cause they tried to mess with third degree. That's me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Myself and I. always wanted a girl just like you. Such a purity. Pretty young thing. E não podíamos deixar de passar uma música do Thriller, um dos melhores álbuns de sempre, um dos álbuns mais vendidos da história. Se não o mais vendido. Eu não sei se é de 83, de 85 ou de 87. Por acaso, olha, também estou com essa dúvida, mas acho que é 83, não sei porquê. Este senhor deixou-nos em 2009. Foi verdade. Lá se foi o rei da pop e toda a gente se lembra dele nos anos 80, quer dizer, se há coisa que nos vem à mente quando pensamos em anos 80... Para mim é Michael Jackson. Pretty Young Thing. É muito, muito boa. E da pop, passamos para o rock. Esta banda marcou os anos 80 pelo seu rock com influência nos blues. Os Dire Straits foram uma das bandas britânicas de maior destaque e popularidade. Em 1995, separaram-se e o vocalista e guitarrista Mark Knopfler enverdou por uma carreira a solo, tendo estado recentemente em Portugal para um concerto no Campo Pequeno. Eles são os Dire Straits e a música é Sultans of Swing. Com esta música, seguimos para o intervalo, voltamos com o nosso convidado, não é? Sim, com o nosso convidado. E ele vai-nos acompanhar. Tudo bem, vai-nos acompanhar. acompanhar. E ele vai-nos acompanhar por aqueles que são os anos mais... emblemáticos. Da história da música. Exatamente. Fiquem connosco. O intervalo é curtinho. Nós voltamos já a seguir. Já. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If an old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing. We are the Sultans of Swing. quando os macacos dominavam o mundo. Down. à segunda parte do Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Bem-vindos. Hoje estamos a fazer um programa especialmente dedicado aos anos 80 e a música que acabámos de ouvir chama-se Paradise City e é dos Guns N' Roses, esses que estiveram em Portugal também há pouco tempo. E apesar de faltar sempre a presença incontornável do ex-guitarrista Slash, continuam a dar as suas cartas. De seguida, vamos, antes de recebermos o nosso convidado, que está aqui sentado à nossa frente, vai estrear a ala direita do estúdio da ESCS FM. É verdade, é uma estreia. Temos, o que é que temos, Joana? Nós agora vamos passar a rubrica Monkey Business. Que são os nossos concertos grátis. Os nossos concertos grátis. As nossas recomendações para vocês. Monkey Business. Os franceses Nouvelle Vague vão apresentar o espetáculo Couleurs sur Paris no dia 17 de novembro, quarta-feira, em Lisboa, com Rui Pregal da Cunha como convidado especial. O concerto terá lugar no espaço Bez Arte e Finança, localizado na Praça Marquês de Pombal. Começa às 21h30 e as portas abrem às 20h, estando a entrada limitada ao espaço disponível. Os Nouvelle Vague contam já com 5 álbuns e o concerto vai incluir não só os clássicos da banda, conhecida pelas suas interpretações jazz e bossa nova, de temas punk e new wave, todas as suas músicas são covers, como temas inéditos do mais recente álbum, NV3. Monkey Business. Chegou finalmente à altura de revelar quem é o convidado deste programa. Ora pois, senhoras e senhores, meninos e meninas, ele é coordenador-geral da ESCS-FM. É o nosso patrão. Exatamente, é o patrão cá do sítio. E agora viva a desilusão. Estava a dizer, e tem aqui o convidado, agora deve ter sido uma desilusão para os ouvintes, se calhar estavam aqui à espera de ter aqui um Luciano Abreu. Ah, pois. O John Lowe, coisa assim, e está aqui o não, coordenador. Esses para virem vinham juntos, e acho que, pronto, era o fim de qualquer problema. Não fim sei. Do programa. Mas olha que dava audiências, de certeza. Essas coisas, o John Lowe e a Luciana Abreu, metia aqui uma data de crianças a cantar e a tocar guitarra. Pelo menos e metias a Luciana a segurar um nenuco. Visão. Visão, yeah. Aconchegar o nenuco, sabe-se lá onde. Nuno, explica, porquê um programa sobre os anos 80? Porquê esta tua paixão? Se disser que é porque tenho uma grande paixão pela música dos anos 80, não te vai certamente admirar e nem é nada diferente de muitas outras pessoas que andam agora a ouvir muito os anos 80 ou que se calhar já se reviam muito. Mas... e sentiam um revivalismo pela música dos anos 80. O que é que faz de ti um conhecedor dos anos 80? O que é que faz de mim um conhecedor dos anos 80? Então foi por ou esta... consideras-te um conhecedor? É assim, conhecedor não é assim. Se eu tiver a ouvir música dos anos 80 durante, por exemplo, 3, 4, 5 horas, sou capaz de conhecer as músicas todas que estão a dar e sou capaz de se calhar identificar bem as bandas e saber que é, né, que é música, não sei o quê. Agora, não sou nenhum historiador dos anos 80, não é? Nem da cultura dos anos 80. Mas eu sempre disse que se não tivesse nascido nos anos 90, gostaria muito de ter não nascido nos anos 80, mas nos 70 para poder viver os 80. Sempre disse isto porque... Sim, 70 também, mas pelo menos. Só que os 80 tu já tens aquela transição para a fase eletrónica. Já querias passar a tua juventude nos 80. Nos 80, sem dúvida. Os 70 também eram bons. Tens aquela época que se descobre que se começa a consumir mais droga, não é? Quer dizer. Não estou a dizer que isso seja bom, mas é quando se dá. Quando se tem essa cultura de consumir droga e quando se descobrem aquelas anfetaminas e a metadona e essas... Atenção, este programa não é didático. Não, é atenção, verdade, eu não consumo. Atenção, quem me está a ouvir pensa que eu consumo drogas, não. Mas os anos 70 ficaram muito marcados por esse consumo generalizado de Sim. drogas, sem saber sequer que aquilo tinha efeitos prejudiciais para a saúde. E foi uma época, bem mais o final dos anos 60, a época hippie e não sei o quê, o Vietnã também. Também na década de 70, mas pronto, foram épocas que ficaram marcadas por isto. Os anos 80 é uma época, uma década marcada pela cultura, já passa um bocadinho da cultura pop. A cultura pop dizemos que nasceu nos anos 60 na Grã-Bretanha. Nos anos 80 há cultura pop, mas podemos considerar que há um renascimento da cultura pop, ou seja, associam-se... É reinventado. É reinventado, sem dúvida. É uma cultura pop, mas uma cultura pop eletrónica. Começam a aparecer os computadores, os sintetizadores. Daí, quando nós ouvimos uma música e dizemos esta música é de certa dos anos 80, porque tem aquele som característico dos mini-moogs e daqueles sintetizadores que começaram a aparecer na época e que então todas as bandas, e aquilo generalizou-se o som dos moogs e dos sintetizadores, que tinham um som bastante horrível para a época para a nossa época, né? Nos dias de hoje não se utiliza muito, a não ser para chamar mesmo a atenção de alguma coisa particular, uma particularidade de uma música, percebes? De estar a usar aquele sintetizador. Eu sei que tu tens contigo uma lista de músicas. Tenho, sim, senhor. Para partilhar com o nosso pessoal do outro lado, porque nós somos umas excelentes anfitriãs e cedemos liberdade. Sem dúvida. Cedemos o comando da emissão ao Nuno para que ele escolha as músicas. Bem, portanto, mas controlado, é claro. Começar, para começar, vou só dizer uma coisa, se me permites, Rita. Eu permito. Este top, não, estas músicas que vou sugerir que passem, não é de maneira nenhuma, nem por ordem de preferência, nem são as minhas músicas preferidas dos anos 80. Foi apenas quando vocês me pediram que trouxesse algumas músicas. Meti assim, de repente, as que me vieram à cabeça, e estas são algumas delas. Claro que se me dessem 2-3 horas de programa, passariam outras, evidentemente, mas são estas que aqui estão, então. Em primeiro lugar, vamos então aos R.E.M. R.E.M.? Sim. Os R.E.M., pronto, uma banda que nasceu mesmo início da década de 80, começaram em 80... na cidade de Dayton, na Geórgia, no estado da Geórgia, dos Estados Unidos da América. Atenção, há coisas que eu tive de verificar, porque há coisas que eu não sei. Eu estou a meter contigo. Sim, eu sei que sim, eu tenho de dizer a verdade. É assim, há factos sobre as bandas que eu sei, outros que para não estar a induzir os ouvintes a erro, tive de ir verificar. Bem, mas e com muita pena, esta banda acabou em 88, foi quando lançaram o último álbum, por acaso, não sei o nome, tenho que verificar. E agora saíram os best of. Agora vamos dizer, sim, mas fora isso, pronto, o último trabalho foi Out of Time, é deste álbum que vamos passar então um dos singles, que é para mim um dos melhores singles de R.E.M. Conseguiram manter-se pelo menos por uma década e lançaram 7 álbuns consecutivos anualmente, não é? E todos eles muito bons, e o que é curioso é que o último álbum deles foi mesmo o melhor, e assim conseguiram fechar a cortina da melhor forma e sair de palco da melhor forma. O último álbum foi então o sétimo trabalho deles, que saiu em 88, se não me engano, que foi Out of Time, e que, pronto, como estava a dizer, foi o trabalho mais bem sucedido dos R.E.M., que depois tinha grandes êxitos como Losing My Religion e o Shiny Happy People, que é a minha escolha para a minha primeira escolha, e Shiny Happy People, só estas duas músicas, e deram logo 3 Grammys, que é muito bom, 3 Grammys ao grupo norte-americano, e ainda ganharam 6 MTV Video Music Awards, quer dizer, 6 num álbum, quer dizer que eram praticamente metade dos vídeos do álbum deram ganhar um prémio, que é muito bom, e eles assim conseguiram fechar o ciclo deles e da melhor forma. Mas sim. We'll be right back. foram os R.E.M. E o que é que tens a seguir, Nuno? Ixi, é logo a disparar outra música. Vá, saca que outra. É que o tempo é curto, é sempre bom. A próxima música é de um, para mim, é um dos maiores cantores, não só da década de 80, mas acho que a voz dele era inconfundível. Se calhar os ouvintes já devem achar que sabem quem é, e muito bem. Estou a falar de Freddie Mercury. Para mim é um dos maiores vocalistas de todo o tempo, e aliás todos os grandes compositores e músicos o consideram como a maior voz lírica de todos os tempos. Eu não sei se vocês sabem daquele dueto que ele fez com a Montserrat Caballé. Barcelona. Assim, o Barcelona. Ela que é considerada a maior cantora lírica de todos os tempos. O Freddie fez, pelo menos conta-se que ele fez isto, que foi fazer um concurso com ela assim, no intervalo de um espetáculo, que foi ver quem é que conseguiria suster a respiração por mais tempo. E isso para um cantor é muito importante, porque significa que tem uma grande amplitude vocal, uma capacidade de projeção da voz maior, se tiver uma Exato. Maior capacidade ou não, e que tem um diafragma mais desenvolvido ou não. E ela que é, tem aquele vozeirão, toda a gente sabe, maior cantora lírica do mundo, quer dizer, uma cantora lírica tem que ter um vozeirão e uma capacidade de projeção e de respiração fenomenais. Ele ganhou. Por largos minutos, acho que sim, ganhou. Isto tudo para dizer o quê? Que ele, para além de ser um cantor pop, aliás, ele tanto cantava jazz como pop, como rock, era uma mistura de vários estilos. Era muito versátil. Ele era, acima de tudo, um cantor lírico. Se calhar não se assumia como tal, as pessoas não o viam como tal, mas sim, ele era um cantor lírico. E, aliás, em músicas como Bohemian Rhapsody, vocês podem ver isso. Ele tem uma capacidade, uma projeção, que é de um cantor lírico, totalmente. A música que escolhi é o Great Pretender, porque acho que tem tudo que ver com o Freddie Mercury. Ele era um ator nato, e ele vestia qualquer papel e tinha, e aliás, é a música que melhor o caracteriza, talvez. Faz uma retrospectiva. Talvez. Eu acho que caracteriza toda a vida dele enquanto cantor dos Queen. Uhum. E mesmo pelo personagem que ele vestia em palco, ele tinha... ele nunca usava duas vezes a mesma roupa em cima de palco, e era uma personagem diferente. E depois quando conhece o Freddie sem o bigode, ou com o bigode e com o cabelo rapado, que ficam já nos últimos tempos da vida dele, e eram personagens totalmente diferentes. Ele próprio depois, como pessoa, ele mudava ligeiramente segundo contam os colegas dele. Mas pronto, Great Pretender acho que é uma música que marcou os anos 80, e uma voz que acaba também por marcar aquela grande década. E foi uma música que foi celebrizada pelo Freddie Mercury, porque a música não é dele, originalmente. Pois isso já estás a dar uma novidade. Não sabias? Eu estou a dizer isto, eu já sabia, porque há bocado li a tua cábula sem querer. Subi isso há pouco, mas eu agora estava a dizer que não sabia, porque não sabia se não tivesse sido tua. Dizer, ah, de facto. Não, é uma música dos anos 60, a original, mas não fazia ideia. Eu conheço-a pela voz do Freddie Mercury. Bom, mas uma grande música mesmo. Pronto, que fica a segunda música do Nuno, só para vocês. Oh yes, I'm the great pretender. But no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Conceal. Oh, yeah. like a crown, pretend that you're still around. Bem, e acabámos de ouvir Freddie Mercury. The Great Pretender. Grande música. Grande música. Mesmo. E a seguir? O que é que tens aí? A seguir, uma música que não. Uma banda, aliás, que eu não poderia deixar de sugerir. Eles estiveram cá há muito pouco tempo, até com a promoção da Rádio M80, obviamente. Mas esta é obrigatória para os anos 80, é a Flock of Seagulls, uma banda que marcou a New Wave britânica dos anos 80, aliás, a New Wave. Tchau. adeus, Tiago. Foi Tiago. Obrigada por interromper. Foi Tiago Martins a sair do nosso estúdio. Desculpa, estava a dizer. Estava a dizer. Publicidade enganosa, pessoal. Desculpa-me. Não é nada, também é bom. A New Wave foi tanto de um como o outro. Para mim. Ai. Eu agora ia dizer uma coisa mesmo. O quê? Não. Já não vamos pô-lo fora. Não. Estava a dizer, pronto, a New Wave, tal como o New Synth e a Pop Synth e não sei o quê, foram tudo géneros que nasceram ou se desenvolveram nos anos 80. E a Flock of Seagulls, pronto, desenvolveu mais a New Wave e é mesmo daquelas bandas que quando tu ouves a passar na televisão, na rádio, em qualquer coisa. Conheces. Diz logo, isto é anos 80. Se é Flock of Seagulls ou não, isso já parte um bocadinho do conhecimento de cada pessoa, não é? Mas sim, isso as pessoas identificam muito bem. Bem, eles formaram-se em Liverpool, em Inglaterra, nos anos 80. Esta é outra banda que é mesmo do início da década. E foi formada por dois irmãos, que é o Mike Score e o Ali Score. Isto já são coisas que eu estou a ver. E admito. Honestidade, assim, não precisa. E pronto, e depois mais vezes, não interessa, mas digo. Pronto, e a banda, por acaso, ganhou primeiro muita popularidade na Europa e só depois é que foi um bocadinho para os Estados Unidos. Isto é aquilo que acontecia muito nos anos 80, que era a rivalidade da pop britânica, mas não a pop dos anos 60, não se confunde. Eu lembro-me disso com os. Acho que era os Oasis e os Blur. Era, exatamente. Os Oasis e os Blur, duas bandas fenomenais. Mas isso é anos 90. Só que, por exemplo, sim, anos 90. Só que, por exemplo, os Blur eram mais humildes e eram muito bons. Eu ainda fui ver o Oasis há dois anos, por isso digo-vos que eu queria gosto ter muito. Ido. Não, fiquei, há dois anos foi há dois anos ou foi no ano passado? Olha, já não sei. Foi em 2008. Olha, também digo que o concerto foi uma grande porcaria. Foi? 2008, foi 2008. Foi iludido? Muito desiludido. Mas pronto, isso é outra conversa. Então, ainda bem. Tenho só dizer isto, porque senão fica sem tempo. Não, mas o concerto foi muito mal. Mas é tal e qual como os Oasis. Os Oasis eram aqueles galantãs, tinham a mania, vamos bem dizer. Eles tinham mania, tinham o rei na barriga. Apesar de serem muito bons, a humildade ficava-lhes bem. E essa humildade fazia parte da banda dos Blur e era isso que era uma mais-valia para eles. O mesmo acontecia muito nos anos 80, entre bandas que tinham géneros muito idênticos e depois que que tocavam ou na Grã-Bretanha, tinham a Grã-Bretanha como origem, ou então os Estados Unidos, e aconteceu também com a Austrália, com outros países. Mas pronto, o Flock of Seagulls, só depois de passar muito na Europa e ganhar o seu espaço na rádio, a sua audiência, aí é que os Estados Unidos viraram mais para eles, e pronto. O que é que... Ah, atualmente a banda continua, como estava a dizer, eles há pouco estiveram também cá em Portugal, não com todos os elementos da origem da banda, não é? Que, coisa que é comum nos anos 80, sim, e no resto também. Sim, isso, exatamente. Mas então, lembramos da Cure. Adiante. Under the Cure. Já foi. Já. Foi na nossa primeira parte. Já não há problema. Não, assim. Isto para dizer que tenho dificuldade em escolher, são músicos, por exemplo, The Cure é aquelas coisas que também marcam muito e gosto muito da Cure, sem dúvida. Bem, isto tudo para dizer, a música que vamos ouvir então é The More You Live, The More You Love, uma grande música deles. We'll be right back. A Flock of Seagulls, como disse o Nuno. E de seguida, na lista de Nuno Moreira, temos... Ramones. Epa. The Ramones. Os Ramones foram uma banda que, pronto, marcaram não tanto, não só os anos 80, porque 70 eles... também. Mais até os 70 do que os 80, mas continuaram, pisaram os anos 80 e com boas músicas. O som dos Ramones é um som muito característico, pronto, eles têm, marcaram o punk, fizeram um punk muito sujo, um dirty punk, uhum, punk música mesmo. Música de três acordes. Exatamente, que é aquele, se fosse em Portugal chamávamos a música que era o corridinho. Não, é que sinceramente, os Ramones, há quem os critique por ter aquela música feita em cima do joelho, com três acordes, tocada a uma velocidade furiosa, assim uma... e com som e muito mal tocado, uns acordes muito mal tocados, mas eles eram mal tocados propositadamente, pelo menos eu quero acreditar que assim seja, não é? É uma forma diferente de arte. Sim, e o que marcava muito o som deles é a falta de qualidade de som. Ou seja, vocês vão ouvir, por exemplo, o Blitzkrieg Pop, I Wanna Be Sedated, como uhum. esta que vamos ouvir. A voz é horrível. A voz totalmente. São mais uturais do que uma voz cantada, não é? E mesmo em termos de qualidade, como estava a dizer, pronto, naquela altura também não havia assim. Nos 80 já se começou a entrar um bocadinho mais para os gravadores digitais e mais de 4 pistas, mas. Mas nesta altura. Eles criam aquele som. É mesmo. Sim, exatamente. É um som mais orgânico e que acabou por marcar o estilo deles. E aliás, esta sujidade no som está muito. Acho que caracteriza muito o punk dos Ramones e fica-lhes bem. Portanto, vamos ouvir. I Wanna Be Sedated. Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Ah, está a brincar, pensar que eu ia cantar mesmo. Não, não vou cantar. Já chegou a torturar o pessoal no primeiro programa. Acho que eles não querem mais tortura. Nuno, força, conta coisas. Não estavas a torturar, pensava que ias cantar por ele isso. Ele agora mesmo. Ficou triste, não é? Não, agora tu aqui é amor. Estava com expectativas. Cantam lá, tu conheces por isso, podias cantar. Um bocadinho. Não. Bem, um certezinho. Ela no final vai cantar. Assim fica envergonhada. Vão lá, por amor a Deus. Cantam lá. Não quero. Não queres, então pronto. Desculpa. Não tens pedido desculpa, sou convidado, tu é que és a... Fica off the record. Ok. Então, próxima escolha são os Police. Não preciso bem explicar porquê. Grande banda dos anos 80. E deve-se tudo, não digo que, se deve, que todo o trabalho se deve ao Sting, que se deve ao Sting, se bem que ele foi o principal motor por trás deste projeto. Aliás, o Sting, mesmo depois dos Police, continuou como grande baixista e ele é considerado um dos maiores baixistas do mundo. E a voz dele é inconfundível, é daquelas vozes que tu ouves. Aliás, por acaso estou aqui a ver, todas as músicas que tenho que selecionar são tudo timbres inconfundíveis. Aliás, acho que os anos 80 só tem isso. Freddie Mercury, Folk of... Sim, mais ou menos. Vamos ter outras mais para a frente. Epá, Nuno, está a faltar o Like a Virgin. Like a Virgin. Não, sabes uma coisa. I made it through the wilderness. É, estás a ver? Já está a cantar. Não. Ela não se contém. Não, mas sabes uma coisa? Eu estava, quando me pediram para fazer esta lista, estava a pensar em meter Madonna, mas depois pensei, Madonna. Pá, Madonna é tão batido, não é? Eu não gosto da senhora nem pintada de ouro. Peço pá, eu não te vou dizer que não gosto, é assim, ela tem o seu mérito, não é? Mas há coisas melhores nos anos 80 do que Madonna, está bem? Que foram os anos de ouro da Madonna. Sim, isso é verdade. Mas como Like a Virgin, como disseste, e Like a Prayer, e Like um monte de like coisas. Ela gostava de muita coisa. Gostava. sim, exatamente. Relativamente ao Sting, era uma banda cheia de talento também, mesmo tinha um grande baterista que era o Steve Copeland. Ainda hoje é conhecido, também tem o seu mérito. E pronto, era uma banda que misturava desde tudo, desde reggae, jazz, funk. E depois é engraçado que caracterizamos sempre os Police como uma banda de rock dos anos 80. Pois é. E mesmo que tenham, e não é por terem estas influências, e muito marcadas em cada música, tem músicas muito diferentes umas das outras, apesar deles terem criado um estilo próprio muito Police, que consegues também facilmente distinguir de muitas outras bandas. É a diferença na coesão. Exatamente. E agora, pronto, tudo isto para dizer o quê? Ele tinha ficou que... sem palavras. Sim, fiquei, não estava à espera. Bem, tudo isto para dizer, pronto, é mesmo considerada uma das melhores bandas dos anos 80, mesmo depois de terem editado um dos seus primeiros grandes êxitos, foi Message in a Bottle, em 79. Pronto, mesmo assim, escolho Roxanne, à parte do Every Breath You Take, que é um grande, grande sucesso. Gosto. Mas pronto, vamos a Roxanne. Right, Roxanne. Bem, vamos ouvir esta seleção. Para mim, esta é uma das grandes músicas também que fazem da música dos anos 80 à música dos anos 80. Esta dos Tears for Fears, um grupo britânico que começou também mesmo no início dos anos 80 e 81. Eles também vieram de outro grupo dos anos 70, mas já vinham com umas influências de sintetizadores e daqueles novos beats que depois viriam a caracterizar a década de 80. A música é o Shout. Uhum. É uma música muito conhecida dentro do grupo, para além de outras que eles têm, mas pronto. Estou-me a sentir inculta. Não, é como. Aliás, esta é uma das músicas que atingiu o primeiro lugar nos tops americanos. Esta é o Head Over Heels e outras. Que pronto. Mas eles têm três grandes êxitos. Thank you. para a tristeza do Nuno, ele dominou, mas não foi muito tempo, porque já está a chegar ao fim, não é? Gostei de dominou. Estás-me a chamar macaco. Como é óbvio. Não. Todos somos macacos. Tu és rato. Estás a fazer publicidade. Muito escondido, mas estás. Peço desculpa. Ah, não, não peço. O programa é teu. Opa. Quanto é que está o fiambre esta semana lá, sabes? Bem, próxima música. Eu não sei o preço. Man at Work. Man at Work. Veio hoje um bom online que eles dizem já. Tá bem. Passando à frente. Man at Work, uma grande banda dos anos 80, também se juntaram no início da década. E lançaram grandes êxitos como Who Can It Be Now, Johnny B. Good, este é conhecido, e Down Under. Aliás, Down Under é um dos seus grandes sucessos. Estava indeciso entre Down Under e Who Can It Be Now. Isto chega a esta hora e fico de México. Mas este é um êxito, é mais aquele êxito conhecido. Eu digo aquele êxito porque eles têm este mais êxitos, não é? Estes fazem todos do seu primeiro álbum de 1982, Business As Usual. Um álbum que acabou por vender 6 milhões de cópias nos Estados Unidos e cerca de 15 milhões por todo o mundo. Isto eu não estou a dizer de cor, por isso estou já a avisar. Bem, a banda ganhou também com este álbum um Grammy Award e pronto, e os seus videoclipes também. Isto é uma daquelas bandas norte-americanas, nos 80 fez muito sucesso nos MTV Video Music Awards, também ganharam muito com o Can It Be Now, também Down Under, etc, que também ganharam prémios com esses videoclipes. E pronto, é uma banda australiana. Esqueci de dizer, por acaso isto eu sabia, mas esqueci de dizer. Pronto, ficamos com esta última música. Com esta última música, banda australiana, sugestão do Nuno. Como chegámos ao fim deste Quando os Macacos Dominavam o Mundo, edição especial anos 80. Parece que estou a promover algum videojogo. E pode já revelar qual é que é o nosso videojogos próximo... também fizeram muito sucesso nos anos 80. Olha. E começou então. Obrigado por ter estado connosco. Eu fui obrigado. Fui mesmo pensar, obrigado. Eu pensava que tu ias assim, foi um prazer. Pensava. Ah, pois eu estou a ver aí o guião. Foi um prazer. Espera. Estava aqui. Deixa ver. Eu não consigo ler bem essa. Foi um prazer, Joana. Uma honra. Uma honra, enganei-me. Sim, desculpa, é que as letras daqui ficam. Ok, um privilégio. Não, um privilégio está no guião dela, né? Obrigado, Rita. Não, agora a sério. Obrigado, Rita. Obrigado, Joana, pelo convite. Ora, essa. Com muito prazer que aqui tive. E não estou a ler nenhum guião. E foi com muito prazer. Agora é sincero. Pronto. Foi com muito prazer que nós tivemos a tua companhia. Bem, e nós estamos de volta quarta-feira, dia 17. Dia 17. Queres horas? Dar um cheirinho? Olha, não sei se fica uma surpresa. Não se pode dar cheirinho no estúdio. Fala à pessoa que falou de droga. Não. Mas conta lá um bocadinho aos nossos ouvintes o que é que vai ser o próximo programa. O próximo programa vai ser. O que é que os macacos vão dominar? Os macacos vão dominar os covers. É verdade. E vão ter a ajuda dos macaquinhos de imitação. E mais não digo. Mais não digo. Até já disse demais. Se quiserem ouvir o nosso programa, não se esqueçam de se ligarem à ESC-FM quinta-feira às 2 e domingo às 4. A repetição. E quinta-feira também, a repetição. Eu disse quinta-feira às 2. E quarta e domingo. Quarta é hoje. Pois é, filha. E se quiserem ouvir o programa novamente e não conseguirem ouvir pela ESC-FM, o que é uma pena, porque apanham notícias e momentos de publicidade muito interessantes. Basta ouvirem o nosso podcast no nosso Facebook. Exato. E para finalizar, para falar connosco, já sabem, ao Facebook ou mandem-nos um e-mail para o... Outra vez? Fazer isto? Eu não acredito. Vá, repete comigo. qmd.esfm@gmail.com. Boa. Até para a semana. Até para a semana. Yeah. Macacos dominavam o mundo. Os salários eram pagos em bananas. Em consequência, toda a equipa da ESC-FM sofria de prisão de ventre. Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo.